mãe terra se lamenta todo dia, com a agonia da tanta devastação. O bicho homem não tem sentimento, nem pensamento que isso é destruição. O bicho homem não tem sentimento, nem pensamento que isso é destruição. A natureza veio pra nos preservar, meio ambiente não se pode acabar. Por isso o homem tem que ter noção, se a natureza nós não vamos viver não. Por isso o homem tem que ter noção, se a natureza nós não vamos viver não. Ei meu irmão, já está tão grande a devastação. Ei meu irmão, nossa Amazônia não se pode acabar não. Ei meu irmão, já está tão grande a devastação. Irmão, nossa Amazônia não se pode acabar não. Meio ambiente tem que ser bem respeitado, quer ter cuidado com a poluição. Se a gente não tiver consciência, a gente acaba fazendo destruição. Se a gente não tiver consciência, a gente acaba fazendo destruição. Ei meu irmão, já está tão grande a devastação. Amazônia não se pode acabar não. Ei meu irmão, já está tão grande a devastação. Ei meu irmão, essa Amazônia não se pode acabar não. O bicho homem não tem sentimento, nem pensamento que isso é destruição. O bicho homem não tem sentimento, nem pensamento que isso é destruição. A natureza veio pra nos preservar, meio ambiente não se pode acabar. Por isso o homem tem que ter noção, se a natureza nós não vamos viver não. Por isso o homem tem que ter noção, se a natureza nós não vamos viver não. Ei meu irmão, nossa Amazônia não se pode acabar não. Ei meu irmão, já está tão grande a devastação. Ei meu irmão, nossa Amazônia não se pode acabar não. Meio ambiente tem que ser bem respeitado, tem que ter cuidado com a poluição. Se a gente não tiver consciência, a gente acaba fazendo destruição. Se a gente não tiver consciência, a gente acaba fazendo destruição. Ei meu irmão, já está tão grande a devastação. Ei meu irmão, nossa Amazônia não se pode acabar não. Ei meu irmão, já está tão grande a devastação. Ei meu irmão, nossa Amazônia não se pode acabar não. Thank you.